Considerações a todos os b-boys, grafiteiros, DJs e MCs. A todas as pessoas que acreditam que o rap é a música. A todos aqueles que eu vejo prejudicado pela polícia, pela justiça e política corrupta. Um salve a todas as comunidades do Brasil. Polêmica está na área. Aí maluco, voltei à cena novamente. 2005 é a cara e o rap não para. Eu vou seguindo em frente, consequentemente, botando em prática os planos que tenho na mente. Sem área definida eu posso estar aqui ou lá, na Coab, no Partenon, em qualquer outro lugar. E pra ser bem chegado, tem que saber chegar. Tem que ter a atitude certa, pode acreditar. Pois o critério número um da lei das ruas, respeite pra ser respeitado e não me importa o lado. Pois a atitude aqui é rap, scratch, microfone. Fora do palco, João, a história é de homem pra homem. Tenho disposição, oh, de sobra munição. Pra disparar é bem fácil, então se liga no som. Segure essa rajada de palavras rimadas. A bomba vai explodir, então aumenta aí. Porque eu nem tô, se estão falando de mim. Seja de mal ou de bem, a fé em Deus vai além. Aos invejosos, vou dando apenas um alerta. Eu voltei, eu tô na área, então saia da reta. Porque mudou o milênio e a personalidade. Usando como arma a rima e a humildade. Axé comigo, café bandido. Emiliano, irmão, é nós da fita ladrão. Polêmica é o nome, então segura essa, irmão. Vem carregado de rimas com microfone na mão. É o nome, então é nós da fita ladrão. Por isso mesmo tá de volta causando a revolta. Polêmica é o nome, então segura essa, irmão. Vem carregado de rimas com microfone na mão. É o nome, então é nós da fita ladrão. Por isso mesmo tá de volta causando a revolta. Com certeza eu tô de volta e é pra ficar. Com firmeza nos pensamentos vou continuar. Porque do tipo assim só existe um em milhões. É isso mesmo, Celso, representando os leões. E com a rima no clima, põe as mãos para cima, dando a ideia certa para os mano e para as mina. Mostrando que é uma saída, então se liga. Ocupe melhor o seu tempo, viva a sua vida. Não viva de embalo como muitos por aí. Porque pra entrar é bem fácil, ou difícil é sair. De um submundo fodido, total escuro e perdido. Escute o que digo, pois também sou seu amigo. E dos que têm atitude e não se iludem, que corre atrás sem parar pra alguma coisa mudar. Preste atenção nas palavras, tente assimilá-las. Olhe ao seu redor, veja que não está só. Está na companhia de quem tem muito a falar. Iluminado por Deus e com o bom de rimar. Café comigo, café bandido. Emiliano, irmão, é nós da fita ladrão. Polêmica é o nome, então segura essa, irmão. Vem carregado de rimas com microfone na mão. É o nome, então é nós da fita ladrão. Por isso mesmo tá de volta causando a revolta. Polêmica é o nome, então segura essa, irmão. Vem carregado de rimas com microfone na mão. É o nome, então é nós da fita ladrão. Por isso mesmo tá de volta causando a revolta. Depois de algum tempo eu sei quem são meus amigos. E com certeza sei quem representa o perigo. Deixa comigo, pois o sucesso atinge a minha mente. Eu falo porque sei, tomo a linha de frente. Sou experiente, nessa parada é verdade. Eu reconheço que desconheci a humildade. Usei o tempo pra raciocinar, parar, pensar. Botar a cabeça no lugar, agora estou ciente que a humildade enobrece. Mas não são muitos que o próprio erro reconhece. Infelizmente, isso ainda acontece. Peço a Deus a sua bênção em todas as minhas preces, para não cometer o mesmo erro duas vezes. Porque errar é humano, mas duas vezes é burrice. Acredite que agora é a minha vez. Polêmica está invadindo e como sempre pedindo a permissão de todos para poder chegar. Dando a ideia certa, chegando para somar. Aos verdadeiros de Miliano, um brinde com muita champanhe. Aos modinha é sem massagem. Deixa comigo assim então. Faz rap é louco, ama e morre pelo jogo. Já viu vários no chão, doutor destino. E os pipoco usa a voz para o troco. Deixa os mano muito louco. Vence sempre a luz falsa aqui, hipnotiza os bobo. PTN minha casa, respeito a todas quebradas. Na norte fui chamado aqui, rap cresce não para. Quem chega agora na barca diz ram. Que fácil, quer carrão, tira onda. São gringos, sou do rap. Falar mil grau, nós na fita é truta, sou do rap. Não é fácil assim, não é só brisa que tem tempo. Um salve pros fulano que sempre tão comigo. Da soco em ponto de faca, ignora os inimigos. O rap é tropa de choque, resistência do corre. Representa a perifa, a corrente não será rompida. Um salve a todos, moleque, se identificam com isso. Quando escuto o que é bom, decora a rima e o beat. Polêmica e BAC, mais um xarope do mic. Tamo de novo na barca, chama champanhe e as beat. Thank you.